tanta gente que se acomoda às travessuras que o destino faz. Até parece que está na moda engolir tudo o que a vida nos traz. Eles não sabem que estão a perder a força de viver que se ganha a cantar. Um, dois, três, canta outra vez. Abre essa garganta, bate bem os pés. Um, dois, três, canta outra vez. Mostra lá do que tu és. Um, dois, três, mais uma vez. Deixa essa tristeza lá para trás. Um, dois, três, mais uma vez. Mostra lá do que és capaz. A tristeza foi remédio santo para curar das ilusões de amor. Sempre ouvi que cantar causa espanto ao sofrimento, à raiva e à dor. Mas cá para mim o melhor a fazer é viver a cantar e cantar a viver. Um, dois, três, canta outra vez. Abre essa garganta, bate bem os pés. Um, dois, três, canta outra vez. Mostra lá do que tu és. Um, dois, três, mais uma vez. Deixa essa tristeza lá para trás. Um, dois, três, mais uma vez. Mostra lá do que és capaz. Fazer da vida um tempo de alegria não é difícil, vamos lá tentar. Sonhar de noite e cantar de dia é a receita para bem-estar. Se uma lágrima quiser cair, não vamos desistir, para a frente é que é andar. Um, dois, três, canta outra vez. Abre essa garganta, bate bem os pés. Um, dois, três, canta outra vez. Mostra lá do que tu és. Um, dois, três, mais uma vez. Deixa essa tristeza lá para trás. Um, dois, três, mais uma vez. Mostra lá do que és capaz. Um, dois, três, canta outra vez. Abre essa garganta, bate bem os pés. Um, dois, três, canta outra vez. Mostra lá do que tu és. Um, dois, três, mais uma vez. Deixa essa tristeza lá para trás. Um, dois, três, mais uma vez. Mostra lá do que és capaz.